Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem. E que dinheiro nós não tem, e nós não tem, nós não tem. Ando falando por aí que eu não sou nada bonito. Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso. Eu tô solteiro e não tenho compromisso. Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir. Só sei que o meu beijo tá dando couro por aí. Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem. Me beija bem, me beija bem. De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem. E nós não tem, nós não tem. E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem. De bom aqui só tem um peixe, que dinheiro nós não tem. E nós não tem, e nós não tem. E pra cantar comigo, chega mais Barões da Pisadinha. Alô, Guilhertinho. Nós pode não ser bonito, mas nós beija bem. Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito. E foi que diz que eu me preocupo com isso. Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso. Eu tô solteiro e não tenho compromisso. Criticar na minha bala, hoje eu quero curtir. Sei que o meu beijo tá dando cor por aí. Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem. Bom, aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem. E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem. Que bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem. E nós não tem, que nós não tem. Epa! Isso é Guilherme Cia, uma Amarões da Pisadinha. Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem. E beija bem, e beija bem. E nós não tem, e nós não tem. Sucesso, meu irmão. Barões da Pisadinha, Guilherme Silva, Felipe Barão, tchau, Rodrigo Barão. Obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Ter vocês no meu DVD. Show de bola. Uma alegria imensa, viu? Sucesso.